Antes você conferiu The Reincarnation of Benjamin Briggs, Iron Maiden, e curtiremos agora a banda californiana Danzig com seu maior sucesso Mother, mas uma vertente do rock visceral que vai achar as vigas do seu barraco. Ainda hoje o Starman Chelo Rodrigues, o primeiro cowboy oficial roqueiro do Brasil. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Oh, mother, father, gonna take your daughter out tonight. Gonna show her my world. Oh, father, Lord, I'm bound to see. Irrupção ativa. Like a rock, like a planet, like a fucking atom bomb. I'll remain unperturbed by the joy and the madness that I encounter everywhere I turn. I've seen it all along in books and magazines, like a drink before dying, like a photographic scene. There's a far behind the window. There's an ugly laughing man, like a hummingbird in silence, like the blood on my door. It's a generator. The shore, I've known it all alone, like the bone under my skin, like actors in a photograph, like paper in the wind. There's a hammer by the window, there's a knife on the floor, like turbines in darkness, like the blood on my door. It's the generator. Acabamos de ouvir Generator do Bad Religion. Antes detonamos com o Mother da banda Dazzy. Agora mais um infernal, participação de Tchero Rodrigues, o primeiro cowboy roqueiro oficial do Brasil. Vai daí, Denis Pereira, Trashmaker. Irrupção ativa, rock, informação. Uma explosão de sucesso pra quem curte rock de verdade. Ok, Rufus, de volta com mais uma participação. Tchelo, primeiro cowboy oficial do Brasil, responda: se você fosse um vocalista de uma banda de rock, qual vocalista você gostaria de ser? Eu gostaria de ser Osborne. Voices, voices, a thousand, thousand voices. Eu gostaria de ser Oz Osborne do Black Sabbath, porque eu gosto de comer cabeça de morcego. E quer saber mais? No café da manhã eu como minhocas com sucrilhos, ouvindo Guns N' Roses. Hey, hey, let's go! It's got a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, so love your river, stopping the road, everything, a band's blowing, Dixie double far time, you feel right when the music ring. Diabólica estreia de Tchelo Rodrigues, o primeiro cowboy roqueiro oficial do Brasil, e nos próximos programas, o retorno dele, Tião Cavucavala, contando tudo sobre o rock no meio rural. Forte abraço a todos, sabendo que este programa teve a produção de Rufus e o Trashmaker Denis Pereira, enquanto marcado no próximo sábado às 20h30 na sua rádio ativa FM, 87,9 FM ativa do seu rádio. Salve rock and roll e todas as suas vertentes. E para fechar a tampa do caixão temos Unbelievable e EMF. Me, I don't talk enough, but when I do, I'm a fool. These times I spent, I've You're unbelievable. Unbelievable.